Foi. Foi. Tá saindo, Ian. Oi. Oi. Oi, som. Tá gravando lá. Oi. Oi, som. Ei, som. Ah, ei, som. Oi. Ei, teste. Ei, som. Oi, som. Ei, som. Ah, ei. Teste. Ei, som. Oi. Oi, som. Ei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, teste, teste, testando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, teste, frequência, 87,3, 1, 2, 1, 2, teste, frequência, 87,3, tá com chiado ainda, tá com aqui, mas como eu disse, só é perceptível, porque assim, nós vamos estar em... Com o app da Amazon, você recebe notificações de ofertas incríveis e tem um universo fantástico de produtos na pá. Oi, som? Não tá saindo. Ei. Oi, som? Oi, oi, oi. Oi, som? Ei, som? Oi. Oi. Oi, som? Oi, som? Ei, som? Não tá saindo voz? Bora lá, fala aí. Oi, som? Tá. Oi, som? Tá. Oi. Oi, oi, oi, oi. Oi, som? Oi. Oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Escutei, ó. Escutei, professor. Oi, oi. Oi, som. Oi. Tá saindo? Oi, som. Ei, ei, som. Oi, som. Oi, som. Tá chiando muito? Oi, som. É, bota um retorno pra nós aí. Bota um retorno pra gente. Bota um retorno aí. Oi. Oi. Oi, som. Oi. Teste sonore. Ei, som. Oi. Oi. Esse é o sistema sonore de audiodescrição. Ei, som. Oi. Oi, som. Oi. E som. Ei, som. Oi. Oi. O problema é esse chiado lá no final. Que tá no fundo. Oi. Oi, som. Oi. Oi. Fala sem tocar no microfone. Sem tocar no microfone. Sem tocar no microfone. Fala aí. Sem tocar no microfone. Oi, som. Oi. E. Som. Flash aí, ó. Volta um pouquinho então pra ver. Aqui não está flash. Eu tô achando que é meio que o. Oi, teste, teste. Teste. Teste volume, teste volume. Teste saturação e volume. Teste volume e saturação. Teste distância, teste volume e saturação. Ah, ei, som, pois vai para outro canto. Ah, ei, som, ah, ei, som, teste sonore. Teste distância, impedância, aumentando o volume, testando se há saturação. Diminuindo o volume, volume flat, testando saturação. Ah, ei, som, testando saturação. Esse Zé é do meu agrado. O bichinho foi feito pra... Já. Testamos de 87.3 a 87.5. Oi. Bota na outra ponta da frequência. Desliga, tira a tomada. Peraí, desliga logo. Antes de mexer na antena. Tira a tomada lá. Durante de evangelização, orações para oh. Oi, som. Oi. Ei, som. Oi. Oi. Oi, som. Oi, som. Oi. Ei, som. Ah, som. Melhorou, Ian? Tá achando ainda no celular? No fundo, está aqui, ó. Tá aqui no... Oi. Oi. Oi, som. Cadê o radinho? Oi, som. Oi, som. Oi, som. Ei. Oi, som. Oi, som. E som. Oi. Ah, som. E som. Oi, som. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Aumenta aí o ânimo. Pois, deixa eu ver o celular. Oi, oi, oi. Oi, som. Oi, oi. E som. Olá, bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos. Esse é o sistema sonoro de audiodescrição. Oi. Esse é o sistema sonoro de audiodescrição, desenvolvido pelo professor Iraildo Mota. Oi, oi. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Oi, oi. iFood entrega muito além de comida. Vem pro app e pede iFood já. iFood. Princípio. Proteção solar dermatológica.